Eu vou contar pra você como é viver sem Jesus. Tantas coisas que o mundo oferece, mas não levam à luz. Fui miserável, iludido no mundo, dei sorte em viver. Agora canto e só ando sorrindo e tenho prazer. Inteligência é ter Cristo na vida e nada temer. Oh, bota. Ainda que morra mesmo depois da morte, tem descanso e prazer. Experimente, eu garanto que tudo vai melhorar. Oh, mano, não seja preso, Jesus tem liberdade para te dar. Vamos cantar? Oh, oh, oh, oh. Jesus, Jesus. Oh, mano. Oh, oh, oh, oh. Jesus. Jesus é a vida. Oh, oh, oh. Jesus, Jesus. Oh, oh, oh. Jesus, Jesus. Oh, Ronaldo. Inteligência é ter Cristo na vida e nada temer. Oh, mano, ainda que morra mesmo depois da morte, tem descanso e prazer. Só há um meio de sair da prisão, é indo a Jesus. Oh, mano, confessar os seus pecados a Ele e viver na luz. Experimente, eu garanto que tudo vai melhorar. Oh, mano, não seja preso, Jesus tem liberdade para te dar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jesus. Jesus, liberdade. Oh, oh, oh. Jesus, Jesus é a vida. Oh, oh, oh. Jesus, Jesus. Oh, oh, oh. Jesus, Jesus. Oh.